397, autorizado Leda. 10 Leda, da 1168, pare em concepção ao localizador, direita para o 0625, livre LF, acusando o lote 1016. Sim, direita 065, 06, ou 168, acusará patrão. Completa a próxima frente, chama a torre 1895. 1895, obrigado, né? Torre, boa noite, vou 1968, sinal da... Tá no lugar. Voo 1968 ajustado, autorizado pouso, pistone 0, vento 120 graus, 8 nós. Desde pouso, vou 1968. 3197, chame Recife em 118, em 125, decima 1, 1251. 1068, chama até. 1068, solas 14, direito, 1211. Direito, 1210. Level 050, VA, VA Mare, arrival, Jonathan 016. Próximo, Juliette, o Bruno 68. Bruno 68, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, o Bruno 68. Bola 705, confirma novamente a alternativa autonomia? O corte fica bom, nas 3 horas 32, alterna a sua vida. Bola 705, ou zero já do táxi direita ainda até o ponto de espera da pistana 0, no ponto de espera torre 198, decimal 95. Quem negar no 0, no 6. Afirmo, Gol no 099 está autorizado. Até o ponto de espera da pista 10 via parte Taxi Índia, no ponto de espera chama torre 18.95. Quem nega 10 no 6. Autorizado, ponto de espera 2295 no 06, no 09. Autorizada a linha de colapso 10, vento 130 graus, 11 nós. Oi, Salvador, boa noite, vou no 099, ponto de espera 10. Boa noite, vou no 099, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, vou no 09. A 705, decolada 21120, décima 8. 08, boa noite. Ele, boa noite, boa noite, 705. Controle Salvador, boa noite, 705. Boa noite, 705, contato radar, suba e mantém nível de voo 360, vigilância. 360, vigilância. Cola 098, decolagem autorizada, 150 graus, 10 nós. Tive decolagem, voo 09 graus. Zero 42,000 Kundia, IRR at approach, come establish localizer course 106 alternator. Boa noite, Alvono 099. Alvono 099, sub mantendo de voo 360, vigilância, via saída Arbor. Ok, 360, Arbor, voo 1099. Quando possível, eleva, não sei se possível. Gol 009, corrigiu, gol 099, autorizado direto leste. Oi, Alepa, gol 099. Europa 084, clear our left approach, come establish localizer. Chame Recife em 125 decimal 1. 251, obrigado, boa noite. Do Brasil e fora estabiliza ele do Brasil. Alpha Brasil 84, call tower 118.95. Alpha 118.95, do Brasil 84, obrigado, hasta luego. Tower Europa 084, buenas noches, estabiliza y el de su ácido. 084, good evening, can H1016 have inside clear to land runway 10, wind is 140 degrees, 10 knots, air Europa 084. Clear to land runway 10, 1016, Europa 084. Boa noite, Europa 084. Welcome to Salvador Airport, thanks for proving to you. Before taxiway Judas, stand 11, I'm waiting to glance to get into April 1. Boa noite, we are reaching taxiway Juliet, stand 11, Europa, now clear to get into April 1 until stand 11, Europa 084. Roger, clear to enter via Juliet, stand 11, Europa 084. da Papá, autorização Guarulhos, posição 6. O é o Gol 905, Garão? Gol 2043 para Guarulhos. 2043, informação Papá, subida da Eulia da Morte, vagão de cópia. Eu não faço gol 2043. Vou deixar a 6310, solicita para o ar, Duna, por favor. 6310, negativo, mantenha o perfil. Anote. Programa 3-1-0, desse para 2-3, ajuste 1-0-1-7, autorizado, sinal, preciso manter o alerta que foi a pista 1-0, repete estabilizado. 1017, é isso? Afirme, por favor, 1017. Afirma, Senarmeia 3107. 1017, descendo 2007, está autorizado o procedimento. Mundo 043 autorizado para Guarulhos, Serra Golf, Serra Bravo Golf Romeo, nível 360, via rota do plano de voo, pista 0, primeira curva direita da aerotransição nótiva, 5176, transponder, controle 208. É autorizado Guarulhos, Mundo 360, rota proposta, colocar Mundo 0, primeira curva direita, aí da aerotransição nótiva, transponder 5176, controle Mundo 208, voo 2043. Acidente Romeu, controle ciente, mantendo 110, reporte e retorno. Autorizou o localizador, Xanero 6310. Xanero 6310, você me torna na frequência 1995. 1895, obrigado. O Xanero 6310, ótima noite. Xanero 6310, continue a preocupação e aguardando a autorização. Na sua escuta. confirme a condição da pista para o Oceanair 6310? Pode ser, o Oceanair 6310. Tudo autorizado, 140 graus com 99. Sente está ali em repouso, pista seca. Turno 096, sua identificação do serviço chegada a mar para nível 050, ajuste 1097. Turno 096, mantenha esse fio. Xanã 6310, no solo 52, libera direita, 121 decimal, corrige, mantém-me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, não se escuta. até Salvador, rota da Barra de Rio Mar, em Ferdinand Romeu. Mike, já tinha olhado para o instante. Logo 2043 para Putec através do portão 6. Logo 2043, meia dúzia, autorizado, chama o autorizado, chama o pronto, logo 2043. Com 1096, volte para 2, meus pais, ajuste 1097, autorizado, sinal em LSX, foi pista 1-0, repete estabilizado. 2000, Felipe, sempre vai voltar, obrigado, Salgo 2043, para o táxi, com 181, agora autonomia de 4 horas e 13 minutos, alterna galeão. 043, autorizado da Tante Espera via Patilha, 2895, ajuste na 0, 17, bom. Ele está de Patilha, consideração em 2895, ajuste no 0, no 7, bom, 20, Patilha. Torre, boa noite, voo 2043, pronto, ponto zero da 10. 2043, boa noite, autorizado a alinhar e decolar 130 graus com 099. Decolar 10, voo 2043. Confirmando, a linha decola, voo 2043. Afirmo, a linha decola. A linha decola. Batalha Passeira, sua inversão de indicação, chegada a Marivana, prioritado para interceptar a chegada, espera nível 050, ajuste na 017. Voo 096, chame torre na frequência 1-9-8-6-9-5. 2-9-5, obrigado. Voo 2043, decolada 03, 2080. Voo 2080, voo 2043, boa noite. Controle de Salvador, voo 2043, decolou de Salvador, boa noite. 099. Voo autorizado, Bicheiro 0, voo 096. Daniel 360, voo 2043. Salvador, voo 2043, pode voar Leda ou Mátio? Voo 2043, autorizado pela Leda. Pela Leda, voo 2043. 4258, autorizado voar ICAP. Passa a sua índia, plano modificado 2305, voa na prova da rotatória. Jet Ranger, considero voo na Pro de Paripe, vou esperar na 1500. Jet Ranger, só mais 1 na 017.